se sexta-feira à noite ouvires isto. É porque estás a ouvir o Yes We Groove. Os melhores remixes. Os melhores e mais exclusivos mashups. De sexta para sábado, à meia-noite, na primeira rádio dos êxitos. Estou com o João, lixeiro municipal. Tem um trabalho duro, verdade? Duríssimo. Porquê? Porque as pessoas deitam fora de sua casa muitos quilos de resíduos. Obrigado, João. De facto, em nossa casa não guardamos quilos de resíduos. Então, porquê guardá-los no nosso corpo? De Puralina. Concentrado. Elimina os quilos de resíduos rapidamente. Potente drenador de líquidos. Eliminação dos quilos de gorduras armazenadas no corpo. Eliminação dos quilos acumulados nos intestinos. Saciante. À venda em farmácias e dietéticas. De Puralina. Sabias que a Coca-Cola faz 125 anos? E a Rita Rogeroni tinham que celebrar. A Coca-Cola encontrou uma forma de levar a felicidade a todo lado e a toda a gente. E eu vou ajudar. Todos os dias, depois das 5 da tarde, vou espalhar felicidade. Vou apresentar-te a coleção exclusiva de autocolantes da Coca-Cola. Leva os mais giros contigo e coloca-os em sítios especiais. Diz aos outros o quanto gostas deles. Coca-Cola. 125 anos. Vai haver sempre felicidade. Recomendada pela primeira Rádio dos Êxitos. Compre aquelas sandálias a 14,99. Compre as Sabrinas a 9,99. Compre. Compre as Chocas a 19,99. Mas compre todas. Claro que sim. Só nas lojas Seaside compras 3 pares da nova coleção Primavera-Verão por menos de 45 euros. Seaside, moda em movimento. Este mês na Lux Woman, conheça Sónia Balacó, a modelo atriz que se estreia nos reality shows. Uma edição dedicada à música com entrevista exclusiva a Lady Gaga. Não perca ainda o lenço multiusos por apenas mais 3,99€. Já nas bancas, Lux Woman, para mulheres com atitude. Já chegou a cura para todos os males. O nosso caso acaba aqui. Desculpa, mas eu nunca te quis magoar. É o que tu estás a fazer, Lúcio. Estás a magoar-me e estás a magoar-me muito. Olha o escândalo. Qual escândalo? Que vai saber do escândalo? Golcão! Ninguém está imune. Remédio Santo. Todos os dias. Na TVI. Ainda não conhecem o símbolo que marca a diferença? Um centro comercial ao vosso dispor e com os melhores preços do mercado. Em Fuentes Onhoro, os preços mais competitivos do mercado nas Galerias Guildo. Galerias Guildo. Vale a pena visitar. O símbolo que marca a diferença em Fuentes Onhoro. Penha. Olicom, primeira montra tecnológica empresarial do distrito. Abertura dia 30 de abril na rua Mário Paes da Costa, lote 1, em Abraveses Viseu, com Sérgio Lucas e o Grupo Tribal. Soluções tecnológicas inovadoras. Deixe-se guiar pelas nossas soluções baseadas nos últimos padrões de eficiência energética. Olicom, dê-nos o seu voto de confiança. Mariana Monteiro, a sua beleza conta com algum segredo? Como atriz, sei que tudo tem de estar perfeito e por isso conto com os produtos de beleza MyLabel. Graças ao shampoo, condicionador e máscara da gama profissional MyLabel, o meu cabelo ficou mais leve, mais forte e com uma cor mais brilhante. E com o creme de corpo MyLabel, descobri o que é a verdadeira hidratação. A minha pele ficou mais suave, como eu gosto. Conto com a gama MyLabel, uma inovação continente. A beleza ao alcance de todos. Agora a minha beleza conta com mais. Conta com MyLabel.